na, na, gostosa em alto e bom tom, acende um black, aumenta o som, que a gente brisa até de manhã. Noite perfeita, Amsterdã. O seu sabor é o whisky bourbon, o mais perfeito que o lado bom. Vi você sem roupa, virei seu fã. Transa como se não houvesse amanhã. Eu tô chapando em você, juro faz um tempo. Desde quando foi no meu apartamento. Outra vibe, outro clima, outro momento. Se você esquecer, eu te lembro. Papo é sério, tá rolando sentimento. Eu não penso alguém assim tem muito tempo. Mas com você isso tá acontecendo. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vai te fazer bem. Gostosa em alto em bom tom, acende o black, aumenta o som, que a gente brisa até de manhã. Noite perfeita, Amsterdã. O seu sabor é whisky bourbon, mais perfeito que o lado bom. E você sem roupa, virei seu fã. Transa como se não houvesse amanhã. Quando é você, juro faz um tempo. Desde quando foi no meu apartamento. Outra vibe, outro clima, outro momento. Se você esquecer, eu te lembro. Papo sério, tá rolando sentimento. Eu não penso em alguém assim tem muito tempo. Mas com você isso tá acontecendo. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem pra mim, amor, já sabe que tem. Vem pra mim, amor, vai te fazer bem. Vem, já sabe que tem. Amor, vem. Ei, gostou? Pega a receita.